Controle Salvador, muito bom dia, Gol 2379, passando 190 para 150 para informação a Juliette. 193-1739, bom dia, prossiga na chegada na área, aguardando a autorização mais próxima para o Renato e deixa 050. Juliette, Jaciano 0950, Samari, Gol 1739. Salvador, Romero Twist, que está passando através da RMA. Romero Temer, Twist, que é autorizado pouso pista 17, jato variável de 3 nós. Livre pouso pista 17, Romero Twist. ...207, no solo de 41, na libera direita, chame controle solo em 1-2-1-2-9. Livre direita 219-04207. Voo 648, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento variável 3 nós. A gente decola, pista 10, voo 648. Fez nada após o TAP, voe 3366, descendo para 4.100, do ajuste 904. Backtrack, TAP seria pista, reporte na base, pista livre. Tema azul, papá, chame torre, na frequência 1-8-9-5. 1-8-9-5, tema azul, papá. Prisão 98, bom dia, desce nível de voo 050, prossiga na chegada Mari, após o TAP, voo Serra, Vito 366 para a aeronave. Chegada Mari, após Mari, Serra, Vito 366, chegada na aeronave, 3, 4, 9, 8. Papá Tango, Lima, Zulu, Papá, estou em Salvador. Bom dia, voo no 648. Santana 48, bom dia, contato Roberto, Mantejo 350 na sede Puca. Puca 9350. 339, eu estou confirmando, aperto SAP, Serra Vito 366. SAP 366, Salvador, boa tarde novamente, é o voo Bonos 395. Feito de informação aqui no destino São Paulo Congonhas, para cópia. Vou passar a tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento variável de 2 nós. Confirmando o vento? Variável com 2 nós. Tento isso, bom dia. S39, prosseguir aos operadores 500, está autorizado o procedimento terminado, reporte passando para o serviço 366. Sete, autorizado o procedimento, 742500, reporta Sierra Victor 366, gol no 734. Juliana Papa Mais, que sou confirmante de base de curso, permanece 1 no 3 ano 5. Deixa até o retorno, tem frequência livre para a coordenação. Papatambo Lima, tudo papá, no solo 48, libera direita, chame controle de solo em 1-2, 1 de sol 9. Libera direita, solo 1-2-1 de sol 9, Lima Zulu Papá. Bruno 648, chame o Toto Recife, frequência 285, alternativa 25.45. Secundária 12545, poderia confirmar a primária? Primária é 26, decimal 85, gol na 64. 2685, gato. Passado Serra Victor 366, o gol 1739. 1739, chame torre na sequência 18.95. 18.95, chamará o gol 1739, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1739, passando Serra Victor 366. 1739, bom dia, reporte passando Serra Victor 372, ajuste 0 no 4. Serra Victor 372 apontará. Comprei 14, gol 1739. Oi, Xenemi, 1140, ponto 010, pronto. Xenemi 1140, decola de imediato? Afirmativo, já. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 090 graus, 069. Alinhar e decolar, pista no 0, Xenemi 1140. Passando Serra Victor 372, estabilizado, gol 1739. Correio, gol 1739, mantenha aproximação, aguarde pista livre. 10, prosseguindo, estou guardando pista livre, gol 1739. Bono 739, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 10 graus, 10 mais. Pouso autorizado na pista no 0, gol 1739. NEM 1140, decolar 253, modifique transponder para 5410 e chame controle em 1119.8. 5410, 98, controle, NEM 1140, obrigado, cara. Salvador, Xenem, 1140, cruzando 1710, Pouca 9. Xenem 140, mude o código para 5410 na saída Pouca e acessa para 350. Mantira 5410, saída Pouca, sobe ao 350. Xenem 1540, obrigado. Onde estão? Gente, você quer vir à pista, papá, no pátio 5, ao estacionar a frequência livre. 739, no solo 55, libere direita, chame controle solo em 121 no decimal 9. Cliente 219, chama lá, gol no 739. Vai passar o 366, até 3198. 3198, eu retorno, na frequência, no 8195. 1895. Torre Salvador, bom dia, 3198, passou 366. 3198, bom dia, reporte passando 372, ajuste no 0 no 4. Vai reportar passando 372, 3198. Já 3198, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 2 mais. Livre pouso 3198. Chinelo 140, chamista 35, frequência 126.85, alternativa 125.45. 2.85.2545, Chinelo 6140, obrigado, Tiana. B758, bom dia, prosseguir na chegada Marin, B750, após o TAP, as alternas do 366. Na 3198, na sala 59, libere direita, chame controle solo em 121, decimal 9. 129, liberando direita, 3198. aeronave. Viva a aeronave. Azul 2758, voo direto para o 366, descida para 4010, ajuste no 094, vai precisar de apoio ao solo. Frente. Voo 1962, bom dia, prosseguindo a chegada da Mari. Descida 050, após o TAP, irá voltar do 366 para o RNAC. Salvador, muito boa tarde. Novamente, o meu 395, no ponto de espera da 110. Meu 395, boa tarde. Autorizada a linha de decolagem, no 0, vento 100 graus, 109. Na linha e decola, 1395, da 10. Bom dia, Xanar 6200, 107 km. Bom dia, se siga na chegada MAC, desça no Ju 060, após o TAP irá voltar do 366 para o Renato. 060, confirma o prédio TAP? Amanhã a chegada MAC, somente após o TAP irá voltar do 366 para o Renato. Ah, pois na chegada MAC, após o TAP, faz o Renato. Controle, muito bom dia, decola na sua escuta. Pela 395, bom dia, contato radar, submetente voo 360 via Pedra da Hora. 360 via, 1395. Ela 200 em Cielo, está para 250, número 3 na aproximação, vai seguir o tráfego à frente, é um Boeing 738 para 10 milhas. Guarda do dia, 250, 6200. 758, direita para 800, autorizado R9, reporte passando serra do 366. Vai, 2000. 2758, chame tudo na frequência, no ar, próxima 95. Sono 62, tem quantos estrangeiros e para 1809? Afirmativo. Bem, que no fim do sono, sono para 2500. Você pode passar no sono 366. 2500, reduzindo o reportado 366. Azul 2758, bom dia, ajuste no 0114, reporte passando do Serra Vitor 372. Reportará o 372, Azul 2758. Oi, Salvador Monte, Azul 5197, ponto de ponto, perdão. Dá 1-0. Azul, mantenha a presente posição, mantenha o ponto de ponto. Tem ponto de ponto, 5197. Passando 372, Azul 2758. Azul 2758, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 0, 90 graus e no 0 nós. Livre pouso, Azul 2750. 95. 6200, desça para 2500, autorizado a aeronave, reporte passando serve 366. 2500, autorizado a aeronave, reporte passando 366. 4060, desça para 4006, o ajuste no 094. 4014, para 060. Bom dia, Gol 1162, uma milha do 372. Gol 1162, bom dia. Mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego. Mantendo na escuta final, uma milha da cabeceira para pouso no zero. Na escuta. Passada 366, estabilizado 6200. Tem 6200, na frequência 9, próxima 95. 2758, no solo 17, libera direita, chame controle o solo em 1, 2, 1, decimal 9, táxi a prosseguir para pátio 3, posição indicada 04, Romeu. Confirma para o 2758? Vou seguir para o pátio 3, chame solo em 1, 2, 1, decimal 9, eu sou 2758. Vamos lá, obrigado. Boa noite, hoje está 6200, final na 0. Gol no 1162, ponto autorizado, pista no 0, vento 0, 80 graus, 1-2 nós. Livre pouso 1-0, 1-1-62. Xanair 6200, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego número 1 na 1 milha da cabeceira. Mantém. Só Mike Romeu Alfa, bom dia. Mike Romeu Alfa, reporte fora do solo, ajuste 1-0, 1-4, vento para referência 090 graus, 1-0 nós. Gol no 1-62, no solo ao 1-9, libera direita, chame controle solo em 1-2-1, decimal 9. 2-1-9-62. É 5-0-3-8, bom dia, prossiga. É 6200, pista livre, pouso autorizado, 1-0, vento 0, 90 graus, 1-0-9. Pouso autorizado, 6200. Bola do solo, Mike Romeu Alfa. Colado no Interlagos. Sente Mike Romeu Alfa. Ajuste mantém 1-0, 1-4. Aguarde coordenação para transferência. Manda transferência, Alfa. 060, vista para 2500, autorizado a RNAV, aposto passando tag do 366. 2500, autorizado a RNAV, aposto passando 0-0. Mike Romeu Alfa da presente transfere controle Salvador em 1-1-9-8, mantendo referências visuais, aciona o transponder modo Alfa e Charlie. Samaná, desculpa, Samaná, o transponder de Salvador de Samaná, Mike Alfa. Afirmo, após a aeronave da curta autorizada, alinhar e manter pistão 0, azul 5197. Bom dia, Gol 094, ponto de espera da 10. Gol 094, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantém. Xané 6200, no solo 21, na libera direita, chame controle solo em 121, decimal 9. Direita, solo 219, 6200. Com 1-9-7, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, decolagem autorizada, pistão 0. Zero, pistão 0, azul, 5-1-9-7. Com 1-0-9-4, após a rolagem de braço azul, autorizada a alinhar e manter, pistão 0. Após a rolagem do azul, alinhar e manter, não 0, com 1-0-9-4. Brasília Airport 7208, clear to cross runway 10, Romeo Taxiway Delta, runway vacated. Uno 97, decola 223, chame controle Salvador em Uno 19, decimal 8. 98, obrigado, tenha um bom domingo. Provavelmente, meu voo. Oh, muito bom dia, o 415197 Azul, mil pés na sua escuta. Controle Salvador, bom dia, voo no 864, 5 da Kilo, 864, mantenha a escuta. O Azul 597 tem contato radar, acima da G320, via saída da EL. 320 da EL, Azul 597. Fazer a pedra, estabilizou. Voo no 864, prossiga na chegada Mari, aguardando mais próxima aeronave, desça o 050. Chegada Mari, descendo pro 050, 864, voo. 4060, chame torre na frequência 18095. 1895. Uno 094, decolagem autorizada, pista 10, vento 1, 10 graus, 12 nós. Vindo decolagem da 10, com 094. Seu Salvador, bom dia, Azul 4060, 2 milhas pro 372. Azul 4060, bom dia, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 04, informa o tráfego iniciando rolagem no momento. Passagem do tráfego, ajuste no 04, Azul 4060. Azul 4060, pouso autorizado, pistona 0, vento 1,00 graus, 1,00 nós. Pouso pistona 0, 4060. Pouso 094, decolado 226, chame controle Salvador em 1,19, decimal 8. 1,198, bom dia, bom 094. Bom dia. 191 no visual com Embraer da Azul, em curta sinal para pouso, pistona 0. Após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter o 10, canto 3191. Controle da Momo. 370, saída Momo, vamos 094. Como é alfa, controle? A sua escuta mais da alfa. Eu tenho um helicóptero prosseguindo para Salvador, está mantendo o 1-6, está afastado 1-6 milhas no sentido oposto do no corredor. É um Bravo Alfa 06. Bravo Alfa 06, tá ok. Não está visando o mesmo, vou baixar para 500, para baixo. Mais uma hora. Para ficar atento ao tráfego. Fica atento, ou mais uma hora. Marinha 5038, controle. Tem um helicóptero prosseguindo no litoral norte, está mantendo 506, é no sentido oposto do corredor Alfa Serra 50. Está na 367, bom dia. Você para 4.006, na chegada bom, está aguardando mais próxima autorização da aeronave. Sim, 74.000 na bom, se aguardando a aeronave para 10, na minha 334. Controle a bom, 094, autorizaria para o desfrute? Bom, 094, mantém a saída devido a tráfego no setor norte. Mantém a saída, 094. Azul 4060 no solo 28, libera a direita, chame controle solo em 121 no decimal 9. Libera a direita, solo 219, Azul 4060. Tá com Arizona 91, no vento 1000 graus, 10 norte, decolagem autorizada, pista 10. Flight Romeo Alpha, o teste agora está a 4 milhas, motor é meu peito. Eu fui feliz com a coordenação. Azul 5197, chame o centro de ciclo, frequência 1251, alternativa 123, décima 8. 251 ou 1238. Obrigado, bom domingo, feliz, até a próxima. Bom. Brasiliana 47208, good morning, maintain holding point. Sul 64, preferência para 2510, autorizado voz R do 366, reporte passando para R do 366. Desta 2500, reportará no 366, gol do 864. Santa Maria 5038, prossiga no corredor, posta ingressando em Interlagos, acabou de cruzar com o helicóptero, mantendo aqui a M7. Controle, tem possibilidade de usar 3-1, 9-1, voar lenda com o referente? 3-1, autorizado, líder. Mando lenda, obrigado. 3-2, está fazendo voador, vai reportar Interlagos. Aero 94, chame seu princípio, frequência 2085, alternativa 125, decimal 45. 4207, decolagem autorizada, pista 10, vento 1000 graus, 10 nós. Livre decolagem, pista 10, azul 4207. Brasiliana Force 7208, please line up and wait, runway 10. Azul 4207, decolado 33, chame controle Salvador em 1-19-8. 19-8, bom dia, Azul 4207, bom final de domingo. Obrigado, Mogô. Salvador, bom dia, Azul 4207, tá livrando 1100 na Dael. Azul 4207, contato radar, decolagem, Brasil, Salvador, para nível 340. sobe via da EL pro 340, pode voar da presente, Leda? Ali 4207, negativo, né, perfil da saída número 2. E aí, te mantendo o perfil, aguardando quando der uma prova direta, grato, 4207. Latina 4708, clear for takeoff on way 10, wind 100 degrees at 13 knots. Brazilian Airport 7208, airborne S35, call departure control 119.8, have a nice flight. Brazilian Airport 7208, contact departure control 119.35. Thank you, have a good day. Just confirming departure frequency 119.8. 119.8, Brazilian Airport 7208, thank you. Metro 56, a gente está estando, serviço da Mara para o 050, existe na 04. Metro 56, aguarde para o Brasil, do 366. Controle de Salvador, voo 864, no Serra Vitor 666. Voo 864, chame todo na frequência, 1 metro, 1895, bom dia. Azul 504, acionete o castelo, se a gente vai dar mais para nível 060, ajuste no 0 no 4. 2, ajuste no 0 no 4. V14, reporta 372, 1864, gol. Marinha 503, olha. Ô Marinha 503, na escuta, então. Vamos ter na frequência 118, última mais 5. Torre na frequência 118, decimal 900. Posicionamento, parte 4. Presidente, hotel Serra Charlie, autorizado, táxi, reporte na taxa iótica. Governo 4708, tudo acontecendo, taxa, quadro via, abertura 4 level 260. Climb 4 level 260 via Arbor Departure, Brasil 4720. Metro 56, precisa? Tá. 3 metro 56. Tenho setor norte aguardando instruções. Alterar setor norte, está com prova de rotatória, ajuste no 0 no 4. 01, torre. Na frequência 125, decimal 1, na terra 123, decimal 80. Quente Guardião 01, eu não informo o tráfego sinal para pouso, já com pouso autorizado na pista no zero, condições de decolagem sem interferir com o tráfego na sinal. Ajuste o vento 1-0-0 graus, 1-2 nós, ajuste 1-0-1-4, reporte fora do solo, guardião 0-1, sem interferência para a nave em aproximação. Reporte da Serra Vista 366. 2000, reporte da Serra Vista 367. Autorizado, gol no 864. Autorizado, gol no 864. Papa Hotel, Serra Charlie, Torre. Serra Charlie, aguarde a decolagem sentido 35, forma a aeronave para, em curta sinal para pouso na pista 1-0, aguarde. Marinha 5038, mantenha o setor norte aguardando instruções para prosseguir, mantenha o circuito de tráfego da pista 1-0 aguardando instruções, perna do vento da 1-0. Marinha 5038, vai manter perna do vento da 1-0 aguardando instruções. Gente, Marinha 5038, informa o tráfego do helicóptero.